noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Uma alegria novamente, um prazer estar aqui, podermos estar juntos louvando e adorando a Jesus, né? Muito gostoso. Obrigado pelo uhu. Glória a Deus, eu recebo. Tô lutando. Glória a Deus. Como ele já disse, né, estaremos aqui novamente domingo. Domingo que vem a gente realmente é o nosso último domingo. E para partir para uma nova etapa nas nossas vidas, que confesso que as minhas pernas estão tremendo já faz alguns meses. Mas nesses últimos dias o tremor está maior. Eu já estou quase como Belsazar, batendo o joelho um no outro. Não consegui ver nenhuma escrita na parede, mas ele tem revelado no meu coração algumas coisas. Aleluia. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Eu estou com essa palavra tem muitos anos no coração. Então eu quero compartilhar com você algo que está sendo desenvolvido já no meu coração. Parece que o Espírito Santo está me dando liberdade de ministrar isso agora. Deus começou a falar comigo a primeira vez nessa palavra em 98. De lá para cá eu venho remoendo e observando. Eu preguei mais ou menos alguma coisa semelhante uma única vez. Então, na verdade não é uma pregação, eu quero compartilhar de uma preocupação que o Espírito Santo tem gerado no meu coração e me chamado a atenção desde aquela época. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, então se você é bom de Bíblia, fica aí com ela aberta. Nós vamos ler vários textos, não agora, mas no decorrer da ministração, estaremos lendo vários textos da palavra de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Essa é uma preocupação que o ser humano sempre teve, que é de fazer com que o seu nome de alguma maneira apareça. E Gênesis capítulo 11, versículo 3 até o versículo 5, quando, vocês conhecem a história, mas você pode abrir se quiser, for esperto, eu quero ler esse texto também. Quando o Noé sai da arca e depois da sua descendência, eles começam a fazer uma torre. E o propósito dele é o seguinte: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Havia uma intenção, uma motivação no coração daquelas pessoas naquela época, de construir aquela torre, para que o seu nome fosse célebre, para que o seu nome ficasse, o nome deles ficasse na história, ficasse gravados, ficasse na memória de todas as pessoas. Essa era a intenção, esse era o desejo do coração daquelas pessoas, daqueles descendentes de Noé após o dilúvio. E desde então, essa tem sido, de um modo geral, o desejo do coração do homem, de alguma forma deixar sua marca, de alguma maneira deixar gravado em alguma coisa o seu nome, a sua história. E muitos têm conseguido. Quando você estuda história bíblica, a história mundial, você depara com nomes de muitas pessoas que se tornaram famosos, que se tornaram, o nome deles se tornou realmente célebre. Muitos, de maneira muito positiva, trazendo um benefício tremendo para a humanidade, e muitos, terrivelmente, trazendo destruição para a humanidade, trazendo destruição para as pessoas. E assim tem sido, né, a história do homem desde então. Fazer com que o seu nome seja gravado. E o nome, eu descobri uma coisa, que o nome realmente é uma coisa muito importante. É muito importante. E eu descubro então pela palavra de Deus que o nome é tão importante que é melhor um bom nome. E você que está anotando, esse é o tema da nossa palavra. Vale mais um bom nome. Eu descubro que isso é tão importante que a palavra diz que é melhor, vale mais, tem mais valor do que o ouro, do que a prata, tem mais valor do que dinheiro, tem mais valor do que muitas riquezas. O bom nome. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite alguns versículos da palavra de Deus que mostra essa importância, o poder do nome, mas mostra também o perigo disso. E como nós devemos ter cuidado para que, acima de tudo, o nome que está sobre todo nome seja glorificado. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, de maneira natural, o nosso nome é muito importante, porque ele representa uma reputação, ele representa honra, ele representa conhecimento. O nome, ele é, de maneira natural, importantíssimo no nosso viver diário, nos relacionamentos com as pessoas, né? Às vezes, você precisa de um bom nome para conseguir alguma coisa. Isso ajuda, facilita. Quando de repente você chega, talvez até numa repartição pública ou em qualquer outro lugar, e você disse: não, eu estou aqui porque fulano de tal pediu para que eu viesse aqui. E quando aquela pessoa que está do outro lado do balcão ou do outro lado na sua frente ouve aquele nome, ele disse: ah, sim, pois não. Então entra para cá, vem para cá, vamos tomar um cafezinho, né? Então aquele nome cria uma... ele abre uma porta que de repente estava até fechada e ou até difícil de você, né? Ele abre oportunidade. Diga comigo: um bom nome, ele abre portas, ele abre oportunidades, né? Então, isso eu estou falando de maneira natural, no nosso viver diário, nas coisas naturais. Quando você... você tem um bom nome, né? Quando você tem um nome respeitado, quando você vive uma vida dentro da verdade ou de maneira digna, dentro, até mesmo somente dentro dos padrões da humanidade, não vou nem falar ainda, vou falar daqui a pouco, dentro dos padrões bíblicos da palavra de Deus, mas eu vou falar só do padrão natural, dentro dos padrões de moralidade que tem o ser humano ainda hoje. Está diminuindo bastante, mas ainda tem bastante. Tem muita gente séria, né? Tem muita gente com temor no coração ainda. Está muito bagunçado, mas tem muita gente boa. Fala para a pessoa que está do teu lado, tem muita gente boa por aí. E quando nós vivemos assim, de certa forma, quando eu estou dizendo isso, eu estou falando de simplesmente de uma posição de pagar corretamente as suas contas, né? De ter atitudes dentro da verdade, que são princípios que Deus estabeleceu para a humanidade, para o ser humano. Não foram princípios que Deus estabeleceu exclusivamente para a igreja, para os crentes, para aqueles que seriam salvos. Fala para o teu irmão, para os salvos é inadmissível. Então um bom nome, ele abre essas oportunidades, ele abre essas portas, ele facilita coisas. Quando você vai fazer uma compra, a primeira coisa que eles pedem para você é o quê? O seu CPF. Você sabe o que significa CPF? Hã? Muito bem. É um cadastro. É uma ficha. Fala para o teu irmão, você tem uma ficha. E essa ficha tem um número. E quando esse número é digitado ali no computador, aparece o seu nome completinho. E dependendo de alguns lugares, aparece até... É perigoso aparecer até um raio-x. Principalmente se for no FBI, lá na CIA, lá dos Estados Unidos. É perigoso aparecer até o... Né, que eles estão tirando até o raio-x das pessoas já, via satélite. Então, nós temos um número. O nosso nome hoje no Brasil é um número. Não é 666, tá, irmão? Nós temos um número. E esse número está representando um nome. E que quando aparece ali, ele vai demonstrar, ele vai revelar, ele revela para todas as pessoas, para todos os comércios no Brasil inteiro, para todas as repartições públicas no Brasil inteiro, ele aparece por todos os lugares. Que tipo de pessoa eu pareço ser? Quando digita esse CPF, revela se eu estou pagando os meus impostos. Revela se eu estou de acordo corretamente com o imposto de renda. Antigamente não havia isso, mas agora já há. Revela se eu tenho o meu nome numa outra sigla chamada SPC. E dói, e dá uma tristeza, e a gente fica todo sem jeito, quando o nosso nome está positivo, ou negativado, né? Positivo do ponto de vista porque está lá, mas é negativo que se fala. É duro quando a gente está negativo. Sabe, irmãos, e Deus tem ministrado no meu coração sobre isso. O que é o bom nome? O que significa para nós o bom nome? O que significa para a igreja um bom nome? Tiago, abra sua Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 7. O apóstolo Tiago revela quem é esse bom nome. Não são eles, está falando aqui dos ricos, está falando aqui de pessoas que não têm nenhum temor de Deus, e ele diz assim: não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Está falando de quem? Está falando de quem aqui, Tiago? Está falando de Jesus, o bom nome. Diga comigo: o bom nome é Jesus. E Provérbios está dizendo que vale mais o bom nome do que todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas. O bom nome vale mais do que tudo isso. Até agora eu falei desse nome natural, o quanto isso é importante. Já é bom ter um nome, né? Ter um nome bom, naturalmente falando. Já é agradável quando a gente ouve, por exemplo, o nome de uma pessoa e você fica feliz em ouvir o nome daquela pessoa, mas é tão ruim quando você ouve o nome de uma pessoa e você faz assim, ó. Ou então você vê a pessoa fazer assim. Se naturalmente falando, é bom ter um bom nome, no que dizer ter o bom nome nas nossas vidas, chamado Jesus. Desde eu li o texto de Gênesis, mas eu quero ler mais dois versículos ainda, mostrando exatamente como é o coração do homem e o desejo dele de fazer perpetuar o seu nome. Deixar claro que o seu nome fique por gerações futuras. Isso tem dois lados, quero compartilhar um pouquinho. Gênesis capítulo 49, versículo 16. Jacó estava abençoando seus filhos. E ele diz assim: o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha a intenção e o coração de Jacó. Sejam chamados pelo meu nome. Gênesis 49, eu disse quanto? 16, é isso? Não? Hã? Perdão, acontece. É que eu anotei aqui, então, vocês corrigem aí. Mas o versículo é isso, só errei o endereço. A escrita é a mesma. Então vamos lá. Corrigiu aí, é o 48? Obrigado, viu, querido? Valeu. Depois você reparte comigo o galardão. O coração de Jacó era que o nome dele fosse colocado, aqueles rapazes fossem chamados pelo seu nome e pelo nome de seus pais. Agora, o que que Jacó está dizendo antes? O anjo que me tem livrado. Olha a palavra anjo. A palavra anjo aí aparece com uma letra maiúscula. Não está falando de um anjo da criação de Deus, mas está falando do próprio Deus. Está falando, não quero discutir teologia aqui, não é a intenção, mas mostra exatamente que o próprio Deus, andando, livrando Jacó, ele disse: abençoa esses rapazes, a bênção tem que vir de cima. Não há nenhum problema, irmãos, que o nosso nome apareça. Não há nenhum problema em o nosso nome, de certa forma, ser lembrado, ser citado pelas gerações futuras. Desde que, antes desse nome, tenha um outro nome. A preocupação de Deus sempre com o povo de Israel, ele sempre dizia, ele disse isso a Moisés, ele disse isso a todos os outros líderes, ele disse que a bênção que o Deus de Israel, o Deus da nação de Israel, era o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão, ou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não há nenhum problema em que o nosso nome seja lembrado, mas esse nome precisa estar fundamentado, precisa estar arraigado, precisa estar escondido, guardado, precisa estar debaixo do nome que está sobre nome, sobre todo nome, para que esse, para que o nosso nome, de fato, ele tome uma postura de bom nome. Um nome sem o aval do nome que está sobre todo nome, ele não vai chegar a lugar nenhum. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos, 2 Samuel 18, 18, vamos conferir. É porque eu estou sem Bíblia aqui, eu não trouxe nenhuma Bíblia, irmãos. Eu estou, até falei para Neus, nós estamos proibidos de levar Bíblia em português. Chega lá, a gente dá um jeito de comprar uma em inglês. Mas em português nós vamos chegar lá e proibir de ler em português. Nós não vamos ler em português. Então eu não estou levando Bíblia, eu deixei todas as minhas Bíblias encaixotadas. Eu estou com a Bíblia aqui, né? E ela está com a Bíblia lá no celular, porque hoje é tudo eletrônico, né? Tem no computador. Eu falei, não leva a Bíblia, não vamos levar nada em português. Só nós. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 18. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Veja a intenção do coração, veja a diferença entre Jacó e Absalão. Um queria que Deus abençoasse aqueles rapazes, para que eles tivessem a mesma bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aqui nós temos Absalão estabelecendo uma coluna para que o seu nome permanecesse para sempre. E é interessante que, do ponto de vista de Deus, o nome é de fato como um monumento. O nome é algo para ser lembrado, para ficar nas memórias. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: assim cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito: pois me levantei em lugar de Davi, Salomão está falando, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. O templo que Salomão levantou foi um monumento para que em toda a terra ouvisse e se conhecesse que ali habitava o nome do Deus de Israel. Naquele lugar era para que fosse lembrado o nome do Senhor. Aquela casa foi construída no nome ou para o nome de Deus. Números capítulo 6, versículo 27. Olha o que Deus diz ao povo de Israel, falando a Moisés. E Moisés então daria todas as instruções. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O nome de Deus era para estar imprimido, era para estar dentro de cada um, como que um selo, como que um carimbo, dentro de cada um dos filhos de Israel. Era para que cada um carregasse esse nome. Os sacerdotes, inclusive, nas suas roupas, carregavam partes da palavra de Deus, declarando o nome de Deus. Então o nome era para ser lembrado, para ser adorado. O nome era um monumento, algo que seria lembrado pelas gerações futuras, para ser reverenciado pelas gerações futuras. Deus ensina isso ao povo de Israel. Outra coisa é que Deus dá tão importância a essa questão de nome, que ele diz que ele zela pelo seu nome. Em Ezequiel 37, versículo 25. Diz assim: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Então, irmãos, o nome não é uma coisa assim que se possa ser, talvez, desprezado ou pouco lembrado. Deus dá muita importância a isso. Deus dá muita importância a essa reverência, a essa memória do nome. E quando a palavra de Deus está falando de nome, ela não está falando de siglas. Ela não está falando simplesmente de N-I-V-A-L-D-O, Nivaldo. Ela não está falando de N-E-U-S-A, Neusa. Ela não está falando de J-O-A-O, tio João. Ela não está falando de uma sigla. Mas ela está falando de aquilo que representa. É mais ou menos como o CPF. Ela está falando de um CPF. Ela está falando de uma identidade. Deus está falando de uma identidade. Uma identidade que cada um de nós precisamos ter. Levítico capítulo 19, versículo 12. Olha como o Senhor trata isso de uma maneira séria. Levítico 19, 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então ele começa a mostrar, e em toda a palavra nós vamos ver vários versículos que mostra como Deus trata isso de uma maneira séria, como isso é importante para Deus. Levítico 22, 32, olha o que Deus diz novamente: não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Aqui o Senhor vai mostrando, e de acordo com o que ele vai mostrando para Israel, ele vai mostrando a seriedade disso, inclusive com alguns comprometimentos, com alguns perigos. E aqui então, em Deuteronômio 18, 20, ele diz assim: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em meu nome de outros deuses, esse profeta será morto. E Deus então vai mostrando como é sério essa questão do nome dele, como é sério essa questão de manter o bom nome. Porque o bom nome aqui, nós sabemos, já vimos pela palavra de Deus, que o bom nome é o dele. Fala para o teu irmão: o bom nome é o dele. Então ele mostra que isso é muito sério, e que nós precisamos nos preocupar com isso. Em Êxodo, porque o nome ele não só abre portas e abre oportunidades, mas o nome tem poder e autoridade. Êxodo capítulo 3, versículo 13 até o versículo 15. Deus está falando com Moisés no monte, e Deus está dando uma palavra para Moisés, para que ele fosse até o Egito, voltasse ao Egito, e libertasse os seus irmãos, o povo que Deus havia escolhido. Eles estavam escravos. Deus estava ali ministrando no coração de Moisés, e Moisés argumenta com Deus de várias formas, dizendo que não é capacitado, e Deus então vai trabalhando com ele, e por fim Moisés lhe diz: tá bom, mas como é que eu faço? Eu vou chegar lá e vou dizer o que para eles? Olha o versículo 13: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. Muito vago isso, irmãos. Era isso que Moisés estava tentando argumentar com Deus: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Olha como é importante o nome. Olha como é importante. Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e os Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus então diz para Moisés, ele diz: diga, eu sou o Senhor. Essa palavra Senhor aqui, ela aparece toda em maiúsculo, está dizendo: eu sou Jeová, o meu nome é Yahvé. chega lá e diga para ele: Jeová me enviou a vós outros. Jeová, o Deus de Abraão, Jeová, o Deus de Isaac, Jeová, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, ou Iavé, se quiser que fique mais bonitinho, para não ficar tão portuguesado e ficar parecendo com os TJs, né? Você que fica mais tranquilo assim, né? Iavé me enviou a vós outros. Agora Moisés tem um nome, gente. Agora Moisés, ele tem um nome para chegar e apresentar para o povo. Porque quando você se apresenta, a primeira coisa que você faz é dizer o seu nome. É dizer o seu nome. Então esse nome traz autoridade, ele traz poder, confiança. E era isso que Moisés queria. Moisés não queria chegar lá. Ele precisava de um nome. Jesus, com seus discípulos, não foi diferente. Ele já sabia disso e começou a ministrar para os discípulos. João capítulo 14, versículo 13, ele diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso também farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18. Olha o que Jesus disse. Mateus, não, Marcos, perdão. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em meu nome. Tudo é no nome. Tudo está fundamentado, firmado no nome. As coisas vão acontecer no nome. Tudo que nós fazemos hoje, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo que temos, tudo é por causa do nome de Jesus. É pela fé no nome de Jesus. Nós não vimos a história, nós ouvimos a história, nós ouvimos um nome. Um nome. O nome bom. Ou bom nome. O nome de Jesus. Nós adoramos esse nome. Nós obedecemos esse nome. Nós abrimos a nossa boca e declaramos esse nome. Não há como chegar na presença de Deus se não for por esse nome. Ele é o nome que está acima de todo nome. Ele é o bom nome. Mais vale o bom nome. Não está falando de mim e de você. Provérbios não está falando de nós. Provérbios está falando de Jesus. Provérbios está falando do Senhor, o bom nome, que vale mais do que dinheiro, vale mais do que coisas, vale mais do que carro, vale mais do que tudo, vale mais do que esposa, do que filhos, do que netos, que é a coisa mais preciosa e gostosa que Jesus já fez. Quem tem, se dá um glória a Deus. Quem não tem, chupa no dedo. Mas vai ter em nome de Jesus. Porque o negócio é bom. É no nome dele. É o bom nome, gente. E Deus disse ao povo de Israel: coloque o meu nome neles. Jesus diz: em meu nome vocês podem pedir, no meu nome vocês podem expulsar os demônios, no meu nome vocês vão falar novas línguas. Quem ora em línguas aí, no nome de Jesus, começa a orar. Aleluia. No meu nome. É um nome bom. Então tudo que somos, tudo que fazemos, nós existimos, nós vivemos por causa desse nome. Por causa desse bom nome. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós descuidamos e permitimos que o espírito de Absalão venha e entre em nós. E nós achamos que nós temos que fazer bom nome ao nosso e deixar uma coluna memorial com o nosso nome. Há alguns perigos. Isaías capítulo 4, versículo 1. O profeta está falando de uma palavra profética dos fins dos tempos. Não quero entrar aqui, mais uma vez quero dizer, não quero entrar aqui em teologia, não quero entrar na discussão, mas eu quero mostrar esse texto, porque eu gosto da tipologia na Bíblia, eu gosto demais, e aqui nós temos uma tipologia da igreja. Diz assim: sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira a nossa vergonha, nosso opróbrio, elimina a nossa vergonha. Irmãos, estamos vivendo um tempo muito perigoso, onde o espírito de Absalão tem entrado de uma forma muito sorrateira na vida dos líderes, na vida da igreja, de crentes, e se esquecendo que o bom nome é de Jesus, e que nós estamos aqui por causa desse nome. Mas eles têm vivido, e esse é o nosso perigo para mim e para você, é de nós não corrermos esse risco, esse perigo, e de ter apenas o nome, e ficarmos satisfeitos apenas com o nome. Eu disse aqui uma série de coisas maravilhosas sobre o nome, sim ou não? Mostrei pela palavra a importância, o poder e a autoridade que o nome de Jesus dá. Mas tem um perigo, irmãos, de vivermos só com o nome, e ficarmos satisfeitos só com o nome. E aqui, nós temos aqui uma tipologia da igreja. A mulher está falando de Bíblia, está falando da igreja. A Bíblia está falando da igreja. Sete mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. Nós temos que tomar cuidado, queridos, porque elas queriam apenas o nome, estão satisfeitos. E isso me lembra Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, quando Jesus escreve uma carta a uma igreja, a uma mulher, e ele diz: vocês acham que estão bem demais, porque vocês têm tudo. Vocês estão ricos e abastados, não precisam de mim. A Aqui essas mulheres estão dizendo aqui, nós não queremos nada, nós não estamos precisando de nada, nós temos condição de nos sustentar. Nós só queremos um nome, para a gente apresentar para as pessoas. Eu quero apresentar um nome. Ouça, irmãos, com muito temor no coração, eu não estou aqui a apontar o dedo para você jamais. Como eu disse, essa palavra eu tenho meditado e colocado ela na minha vida, para que em momento algum eu me esqueça que eu não sou nada e que eu não posso achar que o meu nome deve ser colocado numa coluna. Embora Deus honre isso, embora Deus avaliza o bom nome no sentido natural da coisa, para viver a verdade, para ter um caráter, para estar fundamentado na palavra. Mas aqui nós temos igrejas que estão dizendo, eu só quero o seu nome, eu só quero o seu nome, não quero mais nada. Só o seu nome. E aqui, irmãos, é que eu quero finalizar, porque essa é uma palavra de alerta para nós que estamos vivendo esses dias, os últimos dias, para de fato nós não entrarmos numa posição de religiosidade, numa postura onde ter o nome de crente seja suficiente, ou falar Jesus é suficiente, ou até fazer alguma coisa, porque o perigo aumenta quando nós vamos para Mateus capítulo 7. A coisa parece que fica mais complicada quando nós vamos para Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, quando Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no mesmo dia que aquelas mulheres estavam dizendo que queria só o nome, o dia é o mesmo, o contexto aqui é o mesmo, naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Tudo no nome. Tudo no nome. Porque o nome tem autoridade e poder. Diga comigo: o nome tem autoridade e poder. É possível fazer tudo isso no nome, só com o nome. Por que é possível? Porque Jesus está dizendo que é possível. Porque essas pessoas estavam fazendo só com o nome. Só com o nome. E então lhes direi explicitamente, de uma maneira muito clara, de uma maneira clara como o sol do meio-dia, de uma maneira que dá para entender, que não precisa de nenhuma explicação a mais. É o que Jesus está dizendo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, cuidado para nós, irmãos, nós não estamos aqui para fazer o nosso nome célebre. Nós não estamos aqui, queridos, para deixar o nosso nome numa coluna. Embora nós temos a bênção de Deus para ministrar sobre os nossos filhos, a bênção dele sobre os nossos rapazes, sobre as nossas moças, sobre os nossos filhos, como Jacó fez, mas jamais vamos ter a bênção de Deus para colocar o nosso nome em uma coluna para ser lembrado pelas gerações futuras. Apocalipse capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. Jesus escrevendo à igreja de Filadélfia, ele diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante, aliás, isso está falando para a igreja não de Filadélfia, mas para a igreja de Sardes. Confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Confessarei o seu nome. Esse é o propósito de cada um de nós. Nós caminhamos, trabalhamos, andamos, vivemos aqui, queridos. Mas não vamos permitir que o nosso nome seja arriscado. Que o nosso nome seja lembrado. Diga para o teu irmão, pega na mão dele, diga: o seu nome será lembrado. Diga: não numa coluna, mas no livro da vida. Nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor falo-ei: coluna no santuário do meu Deus. Olha onde você vai ser uma coluna. Diga: não é num deserto. Diga: não é em qualquer lugar. Diga: é no santuário. Diga: eu serei coluna no santuário do meu Deus. E ele diz: e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele, sobre você, gravarei o meu nome sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e gravarei também o meu nome. Esse é o nosso alvo. Termos o bom nome dele. Que nós sejamos, como Deus disse para o apóstolo Paulo, e nesses últimos dias, irmãos. Em Atos capítulo 9, versículo 15. Ele diz assim: mas o Senhor lhe disse, falando a Ananias, a respeito de Paulo: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu e você fomos escolhidos para levar o bom nome onde quer que nós passarmos. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Essa é a sua missão para com seus parentes, para com seus amigos, seus colegas de trabalho. Essa é a nossa missão para com todas as pessoas, irmãos. A nossa missão. Nós fomos escolhidos, como Paulo foi escolhido, para levar o nome do Senhor a todos os lugares, a todas as pessoas, sem acharmos que somos alguma coisa. Mais vale o bom nome. Eu sem Jesus não dá muito futuro, mas o bom nome que está em mim me faz ter algum valor. Eu amo Jesus. E a mensagem dessa noite é: ame esse nome mais do que qualquer coisa. Nos últimos 2 anos, o Senhor pegou a mim e a Neuza para zerar, e Ele tem zerado, zerando de coisas materiais, para que nós possamos entender uma coisa: o que tem valor em nós é o bom nome dEle. O que tem valor em você, querido, é o bom nome de Jesus. Guarda isso, proteja isso. Não faça como aquelas mulheres que queriam apenas o nome, mas continuavam fazendo as suas próprias vontades. Queria apenas uma postura, uma posição. Queria apenas algo para apresentar para as pessoas, para mostrar para as pessoas. Vamos ser crentes verdadeiros. Vamos ser crentes com um bom nome. Mas não apenas com o nome. Vamos ser crentes verdadeiros com o caráter dele. Vamos caminhar, irmãos. Você que está aqui nessa noite e você não entregou a sua vida para Jesus, esse bom nome, receba esse bom nome na sua vida. Abra o seu coração. Entregue a sua vida para Ele nessa noite. Porque um dia, diante de Deus, o que Ele vai ver em nós é se o bom nome está lá. É se de fato isso está sobressaindo ou sobressaiu. Aí então, nós seremos colunas, mas não em qualquer lugar. Colunas no santuário. Eu tenho procurado dizer: Deus, me ajuda a ser coluna no seu santuário. Eu escrevi algumas linhas, uma carta esses dias para alguns amigos. Durante esses 26 anos de ministério, desde que nós matamos os bois e queimamos as cangas, quando saímos de Gurupi, no Tocantins, final de janeiro, com a mudança em cima de um caminhão em direção a Dourados, o total dá 1.800 quilômetros. Sinara tinha 3 anos de idade, a Raquel tinha 5 anos e meio. E quando nós então largamos tudo para trás, deixamos tudo para começar uma nova caminhada, que era servir o Senhor onde quer que Ele nos levasse. E desde então, eu tenho dito para Deus: Senhor, me faça ser uma coluna no seu santuário. Faça com que esse bom nome seja imprimido em mim. E nesse tempo, a minha oração tem sido: Senhor, também eu quero, me ajuda a imprimir essas verdades no coração das pessoas, para que novas colunas sejam levantadas no santuário de Deus.